Super Controle. Let's rock. Olá, galera do Super Controle, estamos aqui em mais um Super Podcast. Okay. E aí, Frajola, tá animado, hein? Tô animado, tô... Tá bêbado? Não tô bêbado, tô feliz. Tá fedido? Não, é o peido do Rodrigo. Ah, eu sou o que abro agora o cast e o cara me peida, né? Que falta de educação é essa? Também com essa tua voz sexy, me peidei toda, né? Ô, louco. É? Tipo, apresenta quem é que tem, Frajola? Aqui. E aqui? Estamos aqui com o Frajola apresentando o podcast. Ó, Lanzoni bebendo. Bebendo, não pode pegar o microfone que tá bebendo. Pera aí, vou passar pra ele. Estou bebendo uma boêmia. Open bar, open boliche. Open boliche. Open boliche. Ontem à noite estava no open boliche. Boliche de graça a noite toda. As criancinhas que ele dizia não. Tinha bebida liberada? Tudo? Bebida liberada. Bebida tudo. Pagava. Boliche só... tinha que pagar. Tinha liberado. Pebolim liberado, sinuca liberado. Não, só fiquei no boliche. Tô até com dor no pulso. Jesus. É isso que estou jogando. Boliche. Um beijo. E o dono da casa, Julie. O dono da casa. Dono da house. Festa 3. O dono do microfone, né? Dono da festa 3. O Júlio ontem foi no YouPix, e aí, Júlio? Como é que tava lá o YouPix? Tu e o Yuri, né? E aí? Sim, sim, como estávamos eu e o Yuri, vizinho do YouPix, né? Vizinho do YuPix. A organização... YuPix Porto. YuPix Porto Alegre, fique claro, né? Que de São Paulo eu não fui. São Paulo ia lá pra buscar meu prêmio, mas tive que assistir em casa, perdi. Perdi, né? Ainda bem que não ganhei, senão ia ser... Ganhando é presença, né? O cara vai ganhar, não ir. O Júlio, pra quem ainda não sabe, porra, eu acho que tem gente que não sabe. Tem então... gente que não sabe. É, eu também não sabia, ele não come massa. Ele não come massa. Ele não come massa, eu não sabia. Não, massa, Effect 3, tá aí. O Yuri descobriu hoje que ele não come massa. Vamos almoçar aí, vamos. Bah, tem alguma coisa que tu não come? Bah, tem massa. Bah, tu não come massa. Bah, ficou todo preocupado, querido. Mas depois fomos almoçar. Ah, tá bom. Mas enfim, pra quem não sabe... Matheus, explica aí pra quem. Porque eu não sei. O Júlio tem um... Você viu que ele tem um blog? Ele ganha dinheiro com o blog nosso, que é do Super Controle. Não. Não ganha. Não ganhamos, sim. Tanto quanto ele ganha. A gente ganha um pouco. Ele ganha milhões. Milhões. Né? Esse dia foi foda. Ah, eu já acesso de vez em quando, tem umas fotos muito... É. Sim, mano, tem que publicar todos os dias, esses dias eu fui lá, tem ainda o Ingrid em cima do carro. Peraí, tem uma foto minha que eu ia botar nesse dia. Eu botei várias tuas, eu botei Eu não achei. Tem uma do Lanzoni lá. Cagando. Não, mentira, não tem nada. Eu não vi, não lembro de foto dele também. Ah, tem. Tem inclusive foto de Six, de Sam Fisher. Tava numa Six festa um pouco bêbado, né? Meio bêbado. Estava... Achei a lanterna do Xancho, né? Isso. A lanterna do Sam Fisher. Eu botei na cabeça e fiquei pirando na festa. Temos várias fotos da crew. Do Super Controle também perdida. Então visitem, esse dia foi foda. Cone Crew. Eu concorri no YouPix, a melhor Tumblr do ano de 2012. Olha, perdi, né? Com razão, porque eu atualizo só de vez em quando. Mas mesmo assim, é uma vitória para a vida. Fiquei triste com quem ganhou, hein? Fiquei triste. Não merece. É. Ou era o Julie, ou era aquele como me sinto quando. Esse aí também é legal. É. Mas ganhou um lá muito podre. Pica não relatado. Opinião do Six, né? Tá bom. Não, é. Opinião minha, por favor. Se perguntou ele. Fora, eu que tô falando. Mas enfim, disso. Aí estava no YouPix Porto Alegre, que pra quem não sabe é um evento da internet. E o Yuri, eu liguei pro Yuri ontem, eu tenho que falar isso. E aí, Yuri, encontrou o Julie lá? Como é que tá aí o YouPix ali? Cara, o Julie conhece todo mundo da internet. Todas as pessoas da internet ele conhece. Como assim? O que que houve? Meu, ele chegava num cara e falava com ele. E aí, conhecia o Mosquito, o Chine, que o Chine era nosso amigo aí, bebia e tal. Sim. Nem nosso não, mas teu. Pegou a Betina, sabe? Super Pop. Super Pop. Super Pop. Quem é que tava lá? Tinha o Marcelinho, que é amigo do Julie, faz tinha tempo o... já. Nesse YouPix tinha palestras do meu amigo do Todo Dia um Look, o Mosquito, falando sobre moda, foi muito engraçado. A palestra do Marcelinho, contando contos eróticos, não participei, mas estava lá depois com o Eric lá, porque quando cheguei lá parecia que estava extremamente lotado e não tinha como entrar para ver a palestra dele. Bizarro, tinha, né, o cara do Know Your Meme, aquele site americano, sei lá de onde que é. O cara tava lá, um japa, tirei uma foto e postei, não sei quem é, se vocês viram meu Twitter. E tinha uma galera assim da internet, assim, desmistificando a vida das pessoas. Mas tinha muito publicitário hipster lá e coisas do tipo, pessoas que trabalham com internet. Pessoas de cabelo azul, né? Teve uma pessoa que ela foi fazer uma pergunta numa palestra, aí o pessoal perguntando, ai, como é que eu faço isso e tal, perguntas reais, assim. Aí uma guria perguntou, oi, meu nome é tal, eu faço publicidade. Até o palestrante riu. Porque, tipo, óbvio que todo mundo faz publicidade naquela merda, né? É internet, né? Tudo publicitário, caralho. E aí ninguém perguntou o que ela fazia. Ah. Oi, eu sou não sei o que, eu estudo publicidade. E aí, o que ela pediu? Não sei. Não lembro, não precisa. Ah, esse foi o lance engraçado, foi esse. Cara. Foi esse. Mas foi engraçado. E tu assistiu alguma palestra e tal, alguma coisa lá? Não, a única que eu consegui, por causa que tava muito cheio, eu a única que eu consegui, não consegui nem acompanhar aquelas coisas do de novidades na internet, de concorrer, podcast, mil coisas, não consegui, porque tava muito cheio e não dava pra dar muito trânsito, e o lugar era muito pequeno, a SPM em Porto Alegre é muito pequena. É, pois é. E eu só consegui ver algumas palestras aí do Onhoque, do Rasnos ali, que ele palestrou também, depois o Mosquito sobre blogs de moda ali, e depois fiquei fazendo contato com o pessoal ali e fui embora. Mas foi válido, assim, poderia ter sido mais válido, mas, né? Coisa da internet, de publicidade, internet, né? Isso da PP. E aí, deixa eu ver mais o que... É, meu, a gente até ia botar uns podcasts lá, mas sim, as regras eram absurdamente... É. Tinha que ter menos 800 ouvintes, daí, tipo... Opa, merda, desculpa, né? Nós temos muito mais. Muito não, mais. Pois é, a mulher fala, quero comprovação que você tem mesmo. Não vai rolar, tia, desculpa. Pessoal, não escute queria, mais pô, o nosso podcast. Não, eu fiquei meio indignado, porque pra participar de videocast tem que ter mais de 10 mil visualizações, saca? É difícil ter mais de 10 mil, saca? Mas enfim, daí, triste, né? Eu pensei que tu ia ver essas palestras, pelo menos, pra ver. Não, começaram muito cedo. Era uma hora, e, né? Uma hora. Assim, e aí, e o pessoal foi muito cedo pra entrar e... Que local que foi o Pix? Na SPM em Porto Alegre. É bonito aí, lá, né? SPM é bem bonito. Fui uma vez só. E aí, eles chegaram muito cedo e tinha fila pra entrar nos auditórios e tal. Tipo, é meio bizarro, assim. No próximo, quem até sabe? Até o Anime, né? Extreme era mais organizado. Não, é sério. E é difícil, né? Reclamação total, né? O YouPix aí tinha o QR Code, aí todo mundo tinha o QR Code, que era pra levar, que era a identificação do festival, quem não tinha não ia conseguir entrar, chegou lá, não impediram nada. Chegava e entrava quem queria. Então quer dizer que o Juli lá é famoso. Não sou nada. O cara é famoso. Só fiquei quieto lá. Todo mundo conhece o cara. Peraí, fala do meu amigo lá, eu queria ter visto meu amigo lá, não consegui. Melhor amigo do Six, Mauro Saldanha tava lá, tranquilo. Não, o Juli que não gosta. Tomando um dele. Refri. Tomando o Juli que não gosta. Ninguém gosta dele, eu vou chamar ele pra um cast pra você. Porque ele é troll, é muito troll. Não sei, ninguém gosta. Tava lá. Ele e o Cedric Rocha, né? Cedric, meu amigão. Esses dias eu falei com ele. E então, depois foram pra noite, né? Tu e o Yuri. Se preparando na noite. É, depois tínhamos o Marcelinho estava atacando de DJ no Beco, em Porto Alegre, gatinha. E fomos ui, acompanhar. Gatinhas. Amo Beco. DJ. Gatinhas, quero saber de gatinhas, quatro. Não me interessa, as gatinhas. Não, eu tive quatro. Gatinhas. Eu tive quatro motivos pra aprontar no Beco e não aprontei. Eu tô pedindo beijo. De gatinhas. Gustavo Gutierrez também, Julie, nem se fala. Você estava casada mundo, aquela zona. Vez. Quero saber das Porto Alegre. Você estava casada. Não vou apagar a edição. A Lanzoneta e a Gustavo Gutierrez vão ouvir. Ui, e agora quero ver. O Gustavo já trocou de namorada, eu não. Fudeu. Tá, eu quero mas a Dani Porto Alegre... sabe, eu falei. Tinha várias, bem legal. Gatinha? Bem legal. Quantas? 200. Tinha lésbicas. Aqui, ó. Tu que ama lésbicas. Tinha... Como é que é? Você colocou amor lésbica? Ivy Angel e a... Ivy Angel. Suas atrizes pornô lá. Tinha o Kid... Tinha a Mônica Sweet e a... Kid Sweet. Tinha o Kid Sweet. Hã? Kid Sweet. Tô viajando, brincadeira. Kid Bengala. Kid Sweet, tá louco, hein? Teus pornôs são... Lá do Paraguai mesmo. Ai, Jesus. Mas, então, e o Pix, é isso? Tem mais algo a declarar, não, é hein? Isso, é isso. Foi divertido, então? Foi divertido, mas não teve... Não pude explorar porque não tive muito acesso devido ao máximo volume de pessoas. O Julio, cara, ele é amigo... Fala. Muito engraçado. O cara tava sozinho. Nossa, Danha? Não. Com uma camisa escrito, tá foda viver. Tá foda. Só que o cara representou muito a camiseta. Porque ele tava realmente achando foda viver, ele tava sozinho. Sentado assim, ó. Forever alone. Com a mão embaixo do pescoço, assim, do queixo. Ah, sozinho. Tá foda. Ele olhava o cara com a camisa e ele, assim, tá foda viver. É, bem que ele tava refletindo. Transitou sozinho, olhava. Não esboçou nenhum sorriso no rosto. Veja só. Ele, tá foda viver. Foi legal. Tá foda viver? Chama aí. Foi foda. Tá o Juli, pra quem não sabe, é amigo do Marcelinho há, sei lá, 10 anos atrás, né? Eu conheço ele faz tempo. Aliás, o Ronald Rios participou do nosso podcast long time ago. Eu já não falei outro dia. É bizarro. Ronald Rios, CQC, vocês aí assistiram CQC e achando o máximo, já participou do Super Controle, do futebol, se não me engano. Não, de piores jogos. Piores jogos, acho que é. Ah. E aquele lá, quem é aquele cara que participou? Que tem a voz assim, bizarra. O Tatu. Tatu. Não faço. E tem uma coisa, vamos se fuder, meu! Puta que pariu, tá foda! Tatu, faz. Esse tatu, tem que botar ele de novo, é muito engraçado. Vamos fuder esses criadores de jogo aí que ficam fumando pedra aí. Os caras fumam pedra, acho que a gente fuma pedra pra entender essas merdas de jogo. Tomar meio do cu, filha da puta. É isso aí, eu me despeço de vocês com muito carinho no coração e digo pra vocês, não joguem essas merdas. É uma merda, uma porra de uma bosta. Tatu é fire, é louco. E aí uma hora a gente chama aí o Marcelo de passar o rap, né? Depois que passar o rap não precisa mais dele. É. E essa semana teve a Gamescom também, eu e o Rodrigo sabemos mais, né? Acho que o Dilo nem ficou sabendo. Ah, essa semana foi conturbada pra mim. Gamescom eu também, tivemos cara, duas absências, a Microsoft e a Nintendo. Cara. Que bonito. Como... O evento da Sony. É. Cara, como a Nintendo num ano que vai lançar um console novo ali. É bizarro, né? Eu como assim? As produtoras que nem a Ubisoft e outras anunciaram os joguinhos pro Wii, mas a Nintendo. Chegou a ver, Frajola, alguma coisa? Não vi nada. Microsoft também. Vamos puxar alguma coisa. Deixa eu falar. Já que falou, anúncio o jogo pra Wii U. Rayman Legends, que jogo lindo. Concordo. Oh, eu vi vídeos e disse vai que pra Play 3 lindo, também. Lindo. É muito bonito. Obrigado. É, e, cara, Remember Me, né? O que, que tu achou aí do trailer? Qual viu, jogo? Né? Remember Me, Capcom. Ah, sim, parecia futurista lá e tal. Cara. Não gostou. Ele não gostou, futurista ele não gosta. Cara, eu achei... Deixa eu entender. Não, peraí, deixa eu entender. Pera. É futurista e sabe como, Frajola? Ele tem a jogabilidade do Assassin's Creed. E como é que ele vai gostar, né? Nunca, eu odeio os dois. Não, calma aí. Deixa eu entender. Eu tenho o poder da dúvida. Posso usá-lo? Sim. E, me parece que o jogo tu pode voltar no tempo, corrigir algumas coisas. Me pareceu. Não, é assim, tu vê a mulher subiu lá e tal, e ela tinha que fazer um Inception no cara, né? Ela tinha que colocar uma memória que ele matou tal pessoa. Eu não entendi se essa tal memória foi só na cabeça dele, que ele matou ela, ela fez ele matar a mulher, outra mulher mesmo e tal. Sim. Eu não sei, saca? Ficou meio bizarro. É que eu vi só um teaser do jogo. Tinha um trailer mais completo, acho que com 8 minutos de gameplay. É, eu vi, eu dei 8 minutos. E aí eu não sei o que esperar, assim. Eu falei pro Fuca, assim, até, que tá... É muito tentativa e erro, assim, ela foi lá, tentou, e aí ela errou, daí ela foi lá de novo, tentou, errou, daí eu tipo, tá, mas devia dar uma dica como é que é e tal, com um futuro Deus Ex, assim. É interessante que a Capcom tá apostando em novas franquias, que nesse ano teve o Asura's Wrath, teve um outro jogo, como é que era o nome, sei o novo da Capcom, Dragon's Dogma, Capcom jogando, sim, outros tipos de jogo. E nada, meu rival Skulls, cara. É, né? Como nada assim? Meu rival Skulls. Meu rival Skulls. Ah, mas o Dragon's Dogma não foi campeão de largar jogo bom ao até relento. Até Jojo's Bizarre. Power Stone, bom. Até Jojo's Bizarre HD vai sair. Mas Red isso é legal, o Azura's Wrath lá. Falaram que é bem maneiro. Porque é um anime, blá, blá, blá. Mas esse Dragon's Dogma não falaram tão bem, assim. Pois é, eu ouvi falar bem, que é bem RPGzão, bem hardcore, assim. É, eu não sei. É. Mas esse parece maneiro, esse Remember Me. Pois mistura é. De vários. Assim, a ideia é boa, cara. Nada contra copiar. Diz que faça legal, a cópia tá não, é verdade. Quando todo mundo copiava, é a época do seu rival Aurora aí. É. É? Não deixa de ser. Teve mais uns jogos da PSN lá, o Rain, o... Tinha o Rain, aquele jogo lá que vai ser pro Vita dos criadores Little Big Planet. E teve mais um, parecia de terror. Achei massa. Teve um dos bichinhos que esqueci o nome e teve mais um que era de terror. Ah, tem uns bizarros, uns bichinhos lá bizarros, não gostei. Legal, o Vita, eu até falei pro Fajola essa semana que vai liberar o Play 1, né? Sim. Pra jogar Play 1, finalmente. E Play 2 tem que liberar, né? Porque tá bom. É, né? Deveria liberar Play 2, o Play não. 2, pô. Uma dúvida, por que que a Sony ainda fabrica o Play 2 sendo que os principal jogo tá tudo saindo em HD. Como? Se eles fabricam, por que vende? O Play 2 ainda tá vendendo, vai em loja, os caras estão vendendo na loja. Tá, mas e Rodrigo, não tem mais e daí? Meu, é um produto, eles vendem. Se vende, eles estão fazendo. Ah, claro. Se vender daqui a 5 anos, eles vão estar fazendo. Enquanto tem os caras comprando Play 2, ele vai continuar fazendo. Por que que os caras... Tu lembra a última, o Play 1, quando foi... Que nós até ficamos espantados, tipo, pararam de fabricar Play 1. Já tinha Play 2 no final da vida, assim. 2006. Os caras falaram, acabaram de lançar Play 1 agora, assim. Não vamos mais fabricar o Play 1. 2006. É que existem já... outros não, mercados. Foi o ano também. Que era pra ser lançado o Play 3. O Play 2 já tinha saído o Shadow of Colossus e o God of War 2, já tava pra sair, por aí. 3, 12. E aí já tava final 12 E o Play 1 deixou de existir em 2006. Porra, foi então foi o quê? 12 anos, cara. Vai, vai, durar. O Play 2 também vai durar um pouco mais. Hein? Mas já estamos em 12 anos, saiu em 2000. Vai durar mais uns 2 anos. Tá, eu também acho. 2001, acho que... Bom, enfim, não é. Mas aqui vem de fora, né? O Brasil ainda tem muito. Gente. Sim. Sim, Mega Drive é, até hoje no Brasil é vendido. Mas continuando também do Vita aí, falaram que não tem jogo e tal. E não tem mesmo, né? Até agora. Tem aquele... lá o Persona Arena, tem... Tem lá... aquele, como é que é o... Que, Soul Sacrifice, que é o Demon Souls é lá. É, é. Isso aí, eu tô, até eu tô meio que afinzão de jogar. Ah, o Personão sei. Golden. É, o 4 lá, o Golden. Vai ter um Silent Hill, vai ter o Assassin's Creed e vai ter o um novo Killzone pro É o Killzone que anunciaram. Eu achei trio Assassin's Creed, aquele da mulherzinha, viu? O trailer, ela tava no barquinho e tal. O quê? Eu ouvi bem? Tá gravado, hein? Lamento. Achei legal pra ser o spin-off, cara. Lamento. Spin-off. Lamento. É podre. Desculpa. Oh, podre? É bruxo. Não gosto de jogo com barco. Bom, e aí, Kleber? Tu tá jogando alguma coisa? Essa semana não fiz nada. Não fez nada. O Julius foi pro YouPix. Só. Tu, além de beber, tá jogando alguma coisa? Cara, eu estava jogando Metal Gear HD Collection quando eu fui interrompido por um jogo que eu amo. Ah, não. Cavaleiro do Zodíaco, a Batalha do Santuário. Yuri Machado, um abraço bem apertadinho, pois você está me proporcionando a minha memória voltando aos velhos tempos. Amo, amo. Dark Betal. Até o Misty voltou. Beijos. Até o Misty, Beijos. Isso é importante. Ah, um jogo, eu sempre quis dublagem japonesa, legendas em português. Brasil. E tu postou uma foto lá do Chaka e algum... E deu de Baran decifrado. Um brasileiro e um indiano. É isso aí, iguais. Pera, o Chaka é indiano, né? Tá, eu não vou falar mais nada, nem vou chutar o anime porque... Parece que ele foi adotado. Ele veio da Alemanha. Da Alemanha. O quê? O Bison também é alemão? Tudo pode nesse mundo. Ai, Jesus. É, sim. Mas é bom, é... Cara, as batalhas, eu senti falta, por exemplo, que nem eu tava comentando em off aqui pro Six, que nem, por exemplo, a batalha contra o Aldebaran, o Chaka, quando acontecem os momentos que tem os 3, 4 que atacam no anime, eles poderiam fazer o sistema lá, Kingdom Hearts. Tu controla um, e os outros dois ajudam. Aí tipo, aquele antigo Dragon Ball do Saturno, eu tô ligado. Sim. Pra fazer igual do anime, saca? Porque tu tem 3 batalhas, cada cena tem a primeira batalha, por exemplo, vamos pegar o Aldebaran, teria que o Seiya luta, tá, ele perde, tem que liberar lá a espada de Yai, que diz, e aí ele ganha. Aí tem os outros 3 que o Aldebaran não deixa passar. Faz ali a luta deles, a combinação deles e tal. Ou contra o Chaka, que eles chegam, nem encostam no Chaka, o Chaka derruba eles, quando vai quase matar o Andrômeda, chega o Ikki. Dá pra fazer, cara. Eu achei bizarro os troféus, muito difíceis. Sim. Né? Bem complicado, bem chatinho. Tem que gostar, tem que gostar. E aquelas batalhas entre as casas, assim, é, tipo, não tem necessidade daquilo. É muito nego. Cara, pode ter poucos, mas é 400 pessoas por batalha, não dá? O Pajola também falou que era uma merda isso aí. Não disse que não. Ah, aquele sistema de batalha lá que chove inimigo lá também não. É que nem eu te falei, ó. Eu também curtiria se fosse a moda tinha. Eu também curtiria, mas então, tu só vai enfrentar os Cavaleiros de Ouro, aí vai ficar... Eles não quiseram fazer e tentaram remediar de outra maneira. Também preferia, assim, mas eu não acho ruim ter os soldados tentando defender. Ah. Isso eu achei uma falha no anime, eles não colocar, tipo, meu Deus, tem um exército de gente subindo as casas normais, os Cavaleiros de Ouro, mas ninguém sabia das 12 casas, lembre-se disso, né? Bizarre. Lembre-se disso. Nem vamos falar furos aqui, que já estão de saco cheio, né? Mas deu vontade de assistir o anime de novo, apesar que eu não gosto. Deu vontade de pegar os 12 casos e ver, porque o Yuri falou que é igual as falas, né? Sim, eu queria ver se é igual mesmo. É igual. Tipo, ele sabe que tem as animaçõezinhas e tal. É, mas sei lá. Tá, e você tá jogando o quê? Espero que seja jogo bom, né? Uma vez na vida, já joga porcaria. Muitas coisas boas. E peraí, eu vi no seu Rapture que você está jogando Limbo. Como assim? Não, não. Esse fui eu e o Tuns que jogamos. Era sexta-feira, a gente tava no Frajola e foi uma pesada. Ah, lá pra... minha esperança morreu. A história do Diogo, deu. Ah, vou ver teus jogos da Xbox. Frajola saiu de casa e eu falei, opa, Limbo. Vou jogar de novo, que tem na PSN, né? Daí eu e o Tuns ficamos lá descobrindo as coisas e tal. O Tuns se emocionou todo, né? Tipo, bah, é muito a fuder esse jogo, é meio louco, muito a fuder. Tu não jogou. Daí... Tinha Perfect Dark também. E o Frajola, tá aí, foi nem... O jogo, o teu irmão do Frajola entrou lá e falou: não, vocês estão jogando isso aí, não. Sério, não dá. Não consigo jogar isso aí, infelizmente. Apesar que tá lá, né? Não vou apagar, vou deixar lá. Isso aí é preconceito, vocês não perderam o preconceito desde a adolescência. Como assim? Isso é um preconceito. Ah, mas é que preconceito. Você tá lá, é um certo preconceito. Ah, é um guri, não sei o quê, porque não tem animação brilhinho, gráfico brilhante. É meio preconceito, cara. Ah, admito que a ideia do jogo porque ensinado... não tem brilhinho. Mas é poser. Não, Não, é tipo assim, cada um tem uma forma que o jogo atrai mais atenção. Eu tive uma época que, meu Deus, era gráfico e gráfico. Acho que não é, porque nem o Brady, que tem brilhinho, ele joga também. Então, nem o Bastion. É, puta que pariu. Oh, e esses joguinhos indie são os que... Madonna, as ideias muito foda, assim, que nenhum jogo hardcore às vezes implementa, saca? Ah, idiota de primeira vista, tu vai jogar? Meu Deus, é muito a fuder. Brady, a fase que tu vai andando, o tempo vai avançando, depois volta... Fazer uma maneira de chegar até pegar a chavezinha. Muito foda, cara. Best. Mas quem acompanhou o meu rap pode ver que... Gears of War. Não. Perfect Dark. Em homenagem ao Julie, Perfect Dark, bonito. Acho bom. Em HD, tô gostando de jogos de HD, ó. Caprichado. Quê? Não, o HD ficou muito triste. Tu olha na parede do 64, tu vê aquele borrão, sabe? Tu vê os borrão em tudo, né? Sim. Meu, o Frajola colocou o jogo, é outra coisa, né? Os gráficos, assim, fica muito legal. Quem eu te falei que eu tinha Xbox... Mas o jogo, eu queria um GoldenEye HD, assim. Aí eu ia dar a bundinha. Aí é com a Nintendo, né? Mas cara, tu chega na parede que nem olhar pra parede aqui do Julia, todo detalhado. Assim, não, não, o detalhe é o seguinte, nunca me esqueço que eu tinha recém comprado Xbox. Comprei Xbox e o Frajola, meu amigo, lá na live, de repente, como assim, tu tá, meu Deus, eu passo esse jogo agora. Vá, Frajola, é HD que eu baixei o demo, que dá pra te baixar os demos do jogo. Qual? O do Perfect Dark HD? Sim. Aí eu, pô, e tinha Quake 3 Arena também, que tem uma versão. Não, Quake 3 Arena também comprei na live, mas ainda não consegui jogar, só a primeira fase. Ah, é frenético, é uma loucura. Na live tem Icaruga, Soul Calibur 1. Joga Team Fortress 2, que é frenético também, e tem gente BR, não tem Quake 3 Arena. Ah, nunca mais joguei. Nunca mais joguei, uma época até eu joguei um pouco, vocês lembram? Ah, hoje eu vou jogar, aí eu dizia, é ruim, e aí gostou, o que tu achou? Não, é ruim. É sério, é que tu tá emocionado com esses multiplayer, meu, o multiplayer do Team Fortress, do Left 4 Dead 2, é muito divertido. Pá, Left 4 Dead é fodão. É, não peguei ainda porque tá caro, não tá no meu orçamento. Hã? É que pra Xbox, o pessoal não vai jogar, eu digo que não funciona, não é funcional. Ah, bom, pensei que é pro Steam, tu quer dizer. No Steam é uma porra, mas ele não tem PC, então não adianta. Mas o que tu tá jogando aí, meu? Killzone 3, anote esse jogo aí. Tu virou? Anota e me cobra depois. Eu tô... Tá saboreando o jogo. Eu tô na parte lá que tu sai da base inimiga, quando tu resgata o... O comandante lá, o... É, o nome dele. Shevchenko, Rico... Acho que é mentira, hein? No teu time é Shevchenko, Rico, aí tu vai buscar aquele outro. Shevchenko, Croácia? Pro Evolution? É, Suker. Tá, enfim, o jogador Suker da Croácia. Muito, muito espetacular, incrível. Explosão, tudo... Uf. Tá, tu pegou a jetpack. Sim, já peguei, tranquilo. Tá, e o início do... Chegou a parte do início do jogo, que na real o início é mais adiante. Sim, já passei essa parte. Já tentei jogar um pouco multiplayer, mas só levei tiro. Eu andava, era tiro pra tudo que é lado. Por isso que eu era médico nos multiplayer, daí eu curava e ganhava pontos. Tá, enfim. E só pra completar, que da último pocket, que eu comentava, eu tava jogando God of War, né? Aí como eu virei a... Sei lá há quanto tempo. Parou. Só queria comentar que eu odiei o 2, a parte que ele ganha aquelas asas de borboleta desgraçada. Borboleta fodida lá. O salto borboleta dele. Borboleta de árpia? Sei lá, De Valdinei. O Kratos parece uma borboleta, aquela bicha. As asas do Valdinei, digo, não, da árpia. Sim, tem que dar o pula e depois tu aperta de novo pra ele flutuar, né? Nem uma borboleta. Só que não funcionava, ele caía direto. Meu Deus, quanto desculpa. Aí, não sei se era bug, se era o quê. É só segurar o botão, velho. Caiu, eu disse assim, eu não vou fazer tu que... Tu pula, aperta de novo, segura o X. Mas não, mano, ele caía direto. Caía o quê, guri? Tu que não sabe apertar o botão. Mas eu fazia no plano e não dava isso aí. Então, ali, ó. Cheguei a trocar até de controle, mas eu não ia fazer... Tá, calma. O 3 tem bastante disso, né? O 3, né? Você pede pra corrigir isso aí. Eu pede pra corrigir isso. Porque dava pau de uma parede, não tinha como passar, ninguém passava. E... 5 mega do pé. Yeah. Bom, antes do que 12 GB, Gran Turismo 5. Mas enfim, eu não desisti. E não fez que nem o Legends of Kain. Eu virei e fui. Aê, e chutou. Tá lá, e pra quem pulo. Queria falar, porque não tem troféu, toma e lá. E tem pulo. Não ligo pra troféu, mas tá lá. Pois é, e o Frajola me falou uma coisa muito... Sábado eu tava fazendo coisas no mercado. Ai. O Frajola me intimou assim. E aí, Lesori, tá fazendo muito troféu? Mas é, porque eu tô chegando perto de ti, aguarde aí. E o Six, level 13, cara. Tô apanhando pra chegar aos 40% do 12. Level 13, com os joguinhos. É, que ele joga esses fraquinhos aí, Indie. Midie Games. Midie Games. É que, olha só, a PSN Plus tá liberando um monte de coisa. É, o Six me mostrou. Walking Dead. E jogou bom, jogou bom. Nem comecei ainda, nem comecei o Blood Rain lá, tá lá parado. O Walking Dead tá lá parado. Eu terminei o Infamous 2, o Just Cause 2 tá lá parado, porque tenho medo de ser muito ruim. O Rock of Ages eu terminei. O Frogger eu terminei. Frogger HD. Do Play 1, sapinho. Falta uma. Atravesse o rio, atravesse a estrada. Eu sou o único cara do meu Raptor que terminou 100% Alex Kidd, do Master. Chora. Amo. É uma merda, né? O jogo é uma merda. Mas é o primeiro jogo que eu terminei, então eu vou terminar e vou pegar tudo o que tem direito. Porque eu curto. Ah, o primeiro jogo que tu virou na vida? É, daí eu. Eu fui lá, Streets of Rage, peguei tudo, tudo. Eu peguei tudo, cara, tipo. Eu joguei tanto aquele jogo que eu decidi saber decorar as coisas. Saudades. É legal a minha memória que eu vi as fases e opa, lembro disso. Daí eu pensei, será que eu virei mesmo? Eu cheguei no final hoje de tarde, assim, daí eu olhei assim, ah, virei isso porque eu lembro disso. Então, um beijo, Alex Kidd. E eu não curto esses jogos aí. Eu tô mais do que... E o Shadow of the Colossus comecei hoje também. Eu terminei o Enslaved também. O Lanzoni estava lá, ele... Assim que tinha terminado, ele foi lá os capítulos, estava lá, ele chegou lá em casa. Ah, Enslaved é foda. Enslaved é legal, tu não jogou, né? Joguei o demo, mas eu acho muito foda. Porque... É, nós estávamos junto quando tu botou o demo. Acho. Sim, maneiro. Muito foda. É meio bugado, assim, hoje em dia, mas vale o aluguel. 2010? Não, é 2010. Não, então tá bom. É, tá legal. É, eu sei, eu junto com o Castlevania, aquela vez. Não, hoje em dia esse gráfico aí tá bom, cara. É, tá aceitável. A jogabilidade não, é legalzinha é, também. É, a jogabilidade é bem simples também, é bem... Tem umas falhas, assim, nos botões lá, mas... Não é isso que tem história da guriazinha que, ah, se você ficar longe daqui, botou uma tiara aqui, puf, bum. E eu fui burro também, eu fui começar no hard o jogo, eu te falei, né? Sim, é loucura isso. Logo ele foi, vou no hard, né? Eu vou platinar essa merda agora. Aí fui lá e me fudi muito. Eu gritei muito. Mas partes lá eu mandei todo mundo tomar no cu. Foi fudido. Eu fiz isso. Eu vi de casa ali meio do Rodrigo quando ele gritava no quarto. Não, eu fiz isso com o Rayman Origins. Meu Deus, quando eu fui platinar. E o Rayman Origins às vezes tem um bug quando tu voa. E às vezes ele não voa. E eu morria. E meu Deus. O Enslave tem umas paradas bem complicadas. Não sei se consigo virar jogo no hard. Ah não, só hard agora. Que? O Shadow também, hard, foda-se. Eu comecei de novo o Gears of War 3, aí pedia pra jogar no modo mais difícil. Não, não. Sério, agora eu vou falar. Eu não sei se é porque a gente tá voltou a jogar pra valer o jogo, a gente tá mais ligado, mas assim, ó. Uma vez jogar no hard era um mito. Agora depende do jogo, até que não é... É hard, mas tipo, às vezes tu tá mais ligado na situação e ou tu é mais persistente, porque, meu Deus, quando eu era adolescente, mais hard o caralho, né? É, quando eu virei o Super Contra e o meu irmão 3 lá, eu viramos no Super Hard. Cara, hard. Por exemplo, o Marvel Ultimate Marvel. Eu não sei, porque... Não, não, luta até que não, porque tu meio que tu decora, assim, as paradas. Não! Tu Mortal pula, o cara te acerta. Tu defende, o cara te agarra. Não tem como. É o Arcade Clash lá aqui na sua. Não tem. O Mortal Kombat, vai se fuder o nível do Mortal Kombat. É, não sei, é que alguns jogos nem tinham hard. Aquele Ultra Hard, Corps Uprising, não sei se ninguém jogou aqui. Sim. Ele já tá no hard, não pode, sabe? Tanto que eu até falei pro Frajola esses dias, a gente foi comparar o troféu e tal. Eu tenho dois troféus, eu sou elite no jogo. Porque ninguém tem troféu. Tem 16 caras e ninguém joga ele. Que é muito difícil. E não é difícil. É um jogo de decorar. Tipo, contra 3, sabe? Tipo Metal Slug. É um jogo que tu... Mas bem pior que Metal Slug. Metal Slug meio era decorar, assim. Quando tu sabia as fases, tu decorava, tu passava sem morrer. Tu joga tanto que tu decora os bichos e tal. E não é difícil, sabe? Mas sim. Até fazer isso, hoje em dia, o pessoal não tem mais saco. Tá, cutuca agora alguém, né? Quem? Tu tem que falar. Cutucamos muito o Rodrigo no cast do Overkill de Achievements. Esse aí, o nome do Rodrigo está lá em platina já. É verdade, né? Mas deixa ele ouvir, não fala nada. É outra coisa. Zero sim, né? Obrigado. Era Overkill com o Eric e com o Lima. E aí, é claro que estamos Lanzonete. Ele deve ter falado, mente, Lanzoni youtuber, Lanzoni não sei o quê. A gente falou assim que uma vez o Lanzonete, todos os troféus do YouTube, falava assim: ó, tem umas troféus que tu e aí que eu passei dele, agora eu não ligo mais pra isso, agora eu não dou mais bola, eu não tenho mais tempo. Agora eu trabalho, agora eu tenho namorada, agora eu não tenho mais tempo, mas tá bom. Só joga no Very Easy. Aham, tá bom pra joga. Também era outra coisa que tinha. Agora que tem troféu Metal Gear 4. Não jogo qualquer jogo. Ninguém ouviu, tudo bem. Tem troféu o quê? Agora que tem metroféu no Metal Gear 4. Metroféu no... Metroféu. Tá, mas eu ia falar outra coisa. O Six veio outro dia me falar que tinha um jogo livre, grátis, disponível na Plus da Europa. Qual jogo é? Dead Space 2 e Red Dead Redemption. Opa, alguém comprou Red Dead Redemption? Quem fez Dead isso? Dead Space 2 também. Ih, como assim? Quem era esse cara? Agora tá de graça? Sim, 2 anos depois. Ah, eu não sabia que tu ia lembrar disso. Era só esperar 2 anos. Bah, eu queria o cara que dizia, eu quero caixinha, livrinho, mídia física. Agora eu virei a casaca. O que que a Jussi tá te dando? Pila não, esse dia... Agora vai o Vitor. Esse dia tava lá no Frajola, né? Daí ele botou um jogo lá na live. Ele... Bah, é bem mais prático, não precisa levantar, tirar o disco. Eu falei, o quê? Ouvi bem? Tu... É bem mais fácil, então. Eu falei, o quê? Como? E aí? É, em minha defesa eu vou dizer assim, que na live eu comprei uns jogos mais barato e... É, sai mais em conta, então... Cartão de crédito internacional? Não, é brasileiro. Mercado Livre? Não, não, tem alguma coisa pro Mercado Livre. Põe um HD naquele teu Play 3. É, se eu botar ali eu vou assinar a Plus e deu. Aí... Tô esperando o cartão. Mas o nome tem que ser que nem o Fuca e o Six. Frajola e Rodri S2. Boiola. Vamos fazer mesmo? Frajola e Rodri. Capacete. É que eu não posso Andri, agora, eu não Andri, posso agora porque eu tenho que... Rodri. Eu tenho 18 GB. Hatsi Software. Mas Frajola... Formato teu Play 3, quando eu fiz isso, é que... eu tinha 4 GB, apaguei uns 30 GB só de porcaria, jogo emprestado, patch que não precisava mais, o jogo que eu vi, já vi, eu não vou jogar apaguei. Mais, eu apago. Tipo, patch do Heavy Rain, não vou mais jogar Heavy Rain, talvez algum dia, mas ah... Não, tu tem que procurar numa pastinha lá, não do save, tem uma outra pasta que tem os... Utilitários de não sei o que utilitários do jogo. Tá, tem apaga o, isso aí, tipo, o Catherine, que a gente que jogou na tua casa, né? Daí tem lá salvo e tem atualização. Apaga aquilo lá, tu não vai jogar. O save não precisa apagar, tu não vai perder o save. E quando tu jogar, tu vai atualizar de novo? Sim, atualiza de novo. Ou aquele Motor Storm lá teu, que o meu primo ia jogar lá em casa, lembra que pegava direto de ti? Ele tem, acho que 4 GB de atualização, saca? Eu apaguei, porque tá lá de bobeira, saca? Ainda mais que ter roubado o jogo, né? Então nem emprestado posso pegar mais. É legal, meu. Plus, o Julie ia curtir, porque tem muito jogo de graça, saca? Tem jogo de Play 1, assim, volta e meia, jogo de... Ia por um ano, vocês ensinaram o quê? Um ano? Um ano, mas vamos ensinar direto agora. Olha só quanto jogo saiu, meu. 9 jogos, assim, grandes, que é o Infamous 2, lá, o Warhammer, que eu não vou jogar essas coisas aí. O Little Big Planet 2 e tal. Eu não peguei todos, né? Peguei os que me interessam. Sai jogo de Play 1 também. Até o Trine 2. Daí saiu, e esse mês saiu o quê? Desconto no Tony Hawk, desconto no Papo e Joe, lá, que até pensei em pegar, mas não ainda não. Papo, jogo que foi jogo não vai, Bertinho. Sai. Pelo nome me afasta, sai. E veio o Blood, veio um monte de jogo, cara. Veio o Walking Dead 1 e 2, que no Steam tá 25 pila. Tá 25 vai dólares. O Walking Dead em primeira pessoa, e esse jogo vai ficar legal. Eu não sei, hein? Não sei. Olha aí, Frajola. First person. O quê? Tu ama? Tu ama? Não, mas não falei nada. Então, ali, ó. Pega esse jogo, compra. Tem tanto ainda pra jogar. É, isso aí, meu. O Julie tá quieto, né? Só falou do Wii. É que eu não fiz nada essa semana. Tu assim, não joga o Wii? Ele tá jogando quase. Eu jogo peitinhos. Cama e peitinhos. Trabalhar só. Se a energia animalista dos 25 melhores jogos de Wii, tava lá Last History. Nem vi. Last History saiu... tribom, né? Eu vim falar. Sim, bem. Tava entre o sexto e o quinto lugar. A lista saiu bem no, de propósito no Dixie e o Last History, só pra incluir ele. É, o Lima não gostou muito, nem o Seth. Não sei. Xenoblade, tinha outro RPG que esqueci o nome lá. Eu também joguei um pouco esse Last aí. O pessoal que jogou Xenoblade disse que ele não tem mais tempo pra jogar, porque ele é muito longo. Tem umas 80 horas de jogo, sabe? Eu vi porque pra ganhar level, deve ser bem mais complicado, mais difícil que qualquer outro fundo. RPG Final Fantasy. É que é um jogo, sim, é que é um jogo das antigas, né? Das antigas. O pessoal queria um JRPG, tá aí. O mundo é bem vasto, tu vê assim, tem que atravessar o cenário e quanto tempo vai levar, né? Bom, tem... Isso é bom. Exato, tem um overkill só sobre o Xenoblade aí. E outra que, se tivesse troféu, a galera ia jogar. Fica a dica, tô falando. Qual jogo? O Xenoblade. Se saísse pro Play 3... E eu, um dia, quem sabe. Olha, né? Que a tentação bate. Ah, sei que Resident Evil tentação, Chronicles. Ah, saca. Saiu, tá com desconto. Pera aí, como é que tu joga? Tem a história do Resident Evil 0, cara. É? No Play. É, aquele do Ig em primeira pessoa lá. Vale, né? Eu quero que na Plus saia dois jogos: Castlevania e Slaved. Beijo. Qual? O Castlevania Lords of Shadow e Slaved. Saia na Plus, por favor. O Slaved, se bobear, sai, hein? Não vai demorar muito. Castlevania também, esses jogos de 2010. Não, Castlevania não, porque da Konami é mais complicado eles trabalhar com isso. E tem o novo saindo. Mas o Frogger, né, da Konami também? Mas é Frogger, né, cara? Um sapo atravessando a rua. Vai comparar a Castlevania, que é uma franquia, com um sapo bizarro. Que sabe que esses jogos. Mas saiu o Frogger. Ah, pode ser também. Um merchandise, porque o Lord of Shadow saiu em 2013, cara. Pode ser que ele fim em 2012 e disse 2013. É, mas não sei. É, esse eu prefiro esperar. Não sei. Você quer um Slaved emprestado? Ah, bah, é tanto jogo pra jogar. É teu Slaved? Sim, eu vou vender ele logo. Vou pegar ele. Vou platinar e vou vender fora. Posso pegar ele? Acho que tu não vai vender até a primeira semana de setembro. Não sei, acho que não. Tá lá no troca-jogo aí também. Sei lá. Sim, qualquer coisa me avise. Agora que o senhor Six tá com Dead Space 2 em mídia, né? E verdade. Troca-jogo fazendo festa lá em casa. Só contar uma história do Dead Space. Tu jogou Dead Space 2 pra jogar. Cara, tem no capítulo 6 ou 7 que não para de vir bicho tudo escuro. Por Deus, tem um bicho que parece uma aranha gigante. Aqueles bichos que ficam na parede, atirando pra esses mísseis. Eu parei de jogar, estava 2 horas a fim jogando, fui ao banheiro. De repente, uma aranha assim, grande na parede. Eu fiquei olhando que nem uma bobada, assim. De repente, quando eu me toquei, levei um cagaço foda. Um cagaço foda. De tão era ilusão, que eu tava no jogo. Era ilusão, então? Não, aranha tinha. Era de verdade? Era de verdade, só que eu fiquei olhando assim, pensei, meu Deus, tô pegou no jogo. Pegou o paulete e deu nela. Peguei um papel higiênico e matei. Olha aí. Papel higiênico. É um guerreiro. Matei não, joguei papel para fora higiênico, da janela. Veja é um só, guerreiro. Hein? Pegou o papel higiênico. Papel higiênico. Não matei, eu só peguei assim e joguei. Por isso que ele não gosta de Skyrim, ele vai e mata o inimigo com papel higiênico. Não, mentira. Não, mentira. É, Skyrim. Aranhas lá, ele vai papel higiênico. Ai, aranha. Purpurina. Sim, pra quê? Vai sujar a parede? Pra depois Ai, que boneca. Não existe pano. Tá bom, machão, eu já dei um soco numa mariposa, teria coragem. Ô, louco! Isso, não. Platinou a vida. Platinou os insetos. Aí é nojento, sujeira. Deu um soco numa mariposa. A mariposa era grande? É maior que uma pedra. É, era grande. Ai, ai, ai. Chega, né? Chega de papo. Então tá. Até semana que vem, gente, com o Cass, Super Controle Normal. Então vocês já sabem, comentem aí nos comentários, óbvio. Chupinhem. Aqui embaixo pelo feed. E tem a nossa promoção, relembrando aí, que hoje não tem e-mails, então o recado está dado. Preencha aí o questionário, né? O link tá aí embaixo. O link tá aí embaixo, com o regulamento tudo certinho, pra ganhar um jogo. O link vai só pro hora episódio 100, a gente vai sortear ao vivo antes do episódio 100, no sábado, veja só que bonito. E era isso, então. Estamos esperando aí. O episódio 100 vai ser épico, galera. Forte gomba. Forte bomba. Arroba Supercontrole, Twitter e Facebook / Supercontrole. Supercontrole Podcast. Só então, valeu e até mais. Até semana que vem. Beijos. Abaião? Socando a mariposa. Foi.